Oi, oi, estamos de volta com o programa Lixeirinha aqui na rádio Unifran FM 101.3 ou pelo www.radiounifran.com.br. Eu sou o Tuizinho. E falando em Tuizinho, bom, a gente no bloco anterior a gente ouviu Aeromoças Tenistas Russas, um bloquinho especial dedicado a essa banda lá de São Carlos, que eu resolvi fazer esse bloco especial porque eles abriram a semana Grito Rock, tocando terça-feira na Várzea do Campos. E então, aproveitando e vendendo um pouco peixe, eu vou tocar, vou fazer um show, um concerto, sexta-feira. E como é que eu posso dizer? Bom, seria legal vocês entrarem no Facebook para mais informações. É aberto ao público em geral e gratuito. Enfim, gostaria que todos comparecessem. Seria muito prazeroso, muito privilegiante para mim a presença de todo mundo. Enfim, é só digitar aí no YouTube, no Facebook, Tuizo Tose. E ali já dá pra ter mais informações sobre o show de sexta-feira à tarde. 5:30 da tarde. Então, na sexta-feira eu vou tocar à tarde e discotecar à noite. Eu já falei no primeiro bloco da discotecagem, vai ser lá na Vila São Severino. E você vai ter mais informações aí no site do Guerrilha Gig. E nesse meio tempo, ali no Teatro Municipal, a minha queridíssima amiga Yali Alcântara vai cantar, vai se apresentar, tocando 3 ou 4 músicas, não sei, às 8 horas da noite. E o ingresso é 1 litro de leite, né? E é a abertura do Águas de Março. Então vale a pena, ela é uma cantora muitíssimo talentosa. E se não me engano, vai ser a primeira apresentação dela com banda, assim, em teatro. E é isso. Bom, e aproveitando que eu vou tocar sexta-feira, e já que eu fiz um especialzinho com a banda Aeromoças e Tenistas Russas, que tocou no Grito Rock, na inauguração, na abertura do Grito Rock, por que não fazer um bloquinho especial com as minhas músicas, já que eu vou tocar sexta-feira agora, né? Então, eu intimo todos os ouvintes e, sei lá, comparecer no showzinho de sexta-feira, porque quem gosta de música boa vai gostar da minha apresentação, do meu concerto, porque as minhas músicas são boas. Eu sou um ótimo compositor, um ótimo pianista e sei lá, não são palavras minhas, entendeu? Costumo ser revelação, assim, nesses festivaizinhos de rock, porque, sei lá, como eu já disse, eu não sou do rock e o diferencial acho que tá justamente aí. Então, sei lá, não é muito difícil de reconhecer isso a partir do momento que o cara ouve o meu trabalho artístico, né? É fácil, né? É fácil dizer, tipo, não ouvi, não gostei, não vi, não gostei. Mas na hora H ali, na hora da 20 sem tirar, não é qualquer um, né? E, bom... Então vou dedicar esse bloquinho especial ao show de sexta-feira para uma pessoa muito querida, a Maísa. Um beijão para ela. E foi surreal ter te reencontrado. E essa hora de ficar vermelhinho ali. Que legal, um bloquinho especial dedicado a mim mesmo. E daqui a pouco a gente volta com mais Lixeirinha. Aproveite com moderação. Lucrativas, diamantes, acetona e... dionisíaco, as bússolas em fúria. Elas indicam que os tchulhos rejeitaram nossa carne de segunda. E nos cuspiram para longe, sobrevoa, sobrevoa o mundo inteiro. E lá de cima eu me lembrei de uma canção que diz que fly above the trees. Nós avistamos bonitos campos. Plastic palace people, ten silent songs they dream to love, their memories just dead. Plastic palace Alice, she steals her cards, tomorrow deals with deafening despair. Fountain. a child murmurs a weary sigh. My mother weeps and weaves her hair with worries, please come down from there. Plastic palace people through fields of clay and granite gray, they play without a sound. Plastic palace, palace blows gaping holes to start a fierce esta canção pra eu mesmo ouvir no carro, pois você me abandonou, me trocou por um aidético, invocando teus impulsos em ectoplasmas flamejantes. Muito além da rodovia, em sequências de canções prediletas no radinho, tinha Zappa, Nina Hagen, Gillespie, Bowie, Bob Dylan, estrelas, danças e trepadas. Teus olhos. flor de jade líquida. Não, eu nunca mais voltei. Eram dois buracos negros, mas foi tudo ilusório.